Curtida da semana. E a nossa curtida da semana hoje vai para um talento aqui da cidade que lançou música nova e está buscando seu espaço no universo da música pop. Estou falando do cantor Mark Ian, que é aqui da Terra das Cataratas, né? Esteve na Transamérica Foz apresentando seu trabalho, dando entrevistas nesta semana. Tem também aí uma legião de fãs na cidade e cujo link para o canal no YouTube com todos os vídeos dele nós estamos aí postando agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E é dele, né, a música que toca agora aqui no front, chamada Te Encontrar. Curte aí! Não sei mais por onde você anda, eu não sei pra onde a vida te levou, mas eu sei que o tempo não apagou boas lembranças que você em mim deixou. Por favor, tente me entender, ainda tenho muito pra te dizer. Onde você está? Pedir perdão, eu nunca quis te machucar. Mas onde eu posso te encontrar? Eu espero que esteja tudo bem, que seu mundo não seja como o meu. Rumores dizem que você já se casou, encontrou alguém pra te fazer mais feliz que eu. E pensar que eu mesmo te afastei, agora sei o quanto eu errei. Onde você está? Te olhar, te abraçar e pedir perdão, eu nunca quis te machucar. Mas onde eu posso te encontrar? Onde eu posso te encontrar? Onde eu posso te encontrar? Posso te encontrar?